mais um dia que acaba. Numa noite, antes de ir dormir, que tal espreitar a lua? Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Aqui começa a edição número 100 do Ao Canto da Lua. É verdade, estamos no ar, há 100 emissões, um pouco por todo o país, de norte a sul, incluindo ilhas e comunidades portuguesas. Hoje vamos ter um programa diferente, vamos recordar algumas dessas emissões que passaram pela sua estação de rádio e que você teve a oportunidade de ouvir. Não perca. Para já, vamos à música. Os sons que abrem é um tema de Natal, So This Is Christmas. A voz é de Celine Dion. Boa noite. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Aqui está esta canção que acabamos de escutar, uma canção de Natal. Estamos em pleno mês de dezembro. E por falar nisso, até ao próximo dia 13 de dezembro, gostaríamos muito que os ouvintes do Ao Canto da Lua nos enviassem as vossas mensagens de Natal. E como é que o podem fazer? É muito simples, basta que vão ao Facebook, escrevam Ao Canto da Lua, pelo menos para aqueles que ainda não têm feito gosto, que ainda não fizeram gosto na nossa página. Basta que façam gosto na página do Ao Canto da Lua e depois enviem a vossa mensagem para depois, a partir do dia 16 de dezembro, poderem ouvir aqui no Ao Canto da Lua. Portanto, até dia 13 de dezembro, gostaríamos de ter aqui a sua mensagem de Natal. Para quem bem entender, nós teremos todo o prazer então depois em passar. Para já, digo-lhe que a nossa Lua nesta semana encontra-se na fase 4 crescente. Pensamento para esta edição: o talento é uma questão de amor. Sem olhar para mim, que ficou mais uma história sem princípio nem fim. És o quadro que sempre quis pintar, mas não te dei a cor nem o que podia dar. Quero te dizer, quero te abraçar, quero te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Quero que esta noite tu digas que sim, nem que seja por um dia. Eu quero ter-te só para mim. Já gastei o silêncio, as palavras e o tempo a pensar na razão que me levou àquele lugar. A verdade é um espelho que nunca quebrei, como a chuva no teu rosto quando te abracei. Há um piano de um hotel e uma canção, o cheiro que tem em mim e guardo na minha mão. Quero te dizer, quero te abraçar, quero te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Quero que esta noite tu digas que sim, nem que seja por um dia. Eu quero ter-te para mim. E quando ouço a tua voz, o tempo para, como quando estivemos a sós. O teu corpo é o meu cais, mas eu quero muito mais. Foi por tudo que disseste sem olhar para mim, ficou mais uma história sem princípio nem fim. Quero te dizer, quero te abraçar, quero te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Quero que esta noite tu digas que sim, nem que seja por um dia. Eu quero ter-te só pra mim. Esta é sem dúvida uma grande balada que acabámos de escutar, uma balada nova na voz de Alberto Índio, chama-se Quero-te Dizer. Estamos em plena emissão número 100 do Ao Canto da Lua e foi a partir da emissão número 52 que passámos a estar no ar em todo o país, em várias estações de rádio. Vamos recordar precisamente esse momento. Para todos, muito boa noite. Seja bem-vindo à edição número 52 do Ao Canto da Lua. Todas as semanas, na sua rádio, neste mesmo dia e neste mesmo horário. É um prazer estar consigo ao longo de uma hora de rádio. Como sempre, com grandes canções, canções que falam de amor. E neste início de 2013, chegamos mais longe através das rádios que acreditam neste projeto. No Minho, estamos na Rádio Geis, em Viana do Castelo. Em Trás-os-Montes, estamos na Rádio Moncorvo, em Torre de Moncorvo. Nas Beiras, Rádio Cova da Beira do Fundão, Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital, Rádio Poiares FM em Vila Nova de Poiares, ali pertinho de Coimbra. Na Zona Centro, a pioneira Rádio Porto Alegre, ainda a Rádio Tágide de Abrantes. Na Grande Lisboa e Margem Sul, estamos na Sesimbra FM. Na Zona Sul, Rádio Clube de Grândola e Rádio Castrense. Estamos ainda também no arquipélago dos Açores, na Ilha de São Jorge, através da Rádio Lumena, em Velas, e também para a comunidade portuguesa, em França, através da Rádio Portugas, em São Gil, no sul de França. Obrigado pela vossa companhia aí desse lado. Tenha uma boa noite, vamos para a música. Ao Canto da Lua. Algumas das estações de rádio pioneiras que acabaram por emitir o Ao Canto da Lua em todo o país. Esta era a edição número 52, precisamente gravada a 5 de janeiro do ano de 2013. E foram muitos os nomes que também recordámos no nosso espaço de efemérides, como por exemplo Miguel Torga, João Vilaré, Virgílio Ferreira, Raul Cortês, Fernando Pessoa, Ayrton Senna, Frank Sinatra, Alfredo Marceneiro, Sofia de Melo, Brainer Anderson, também José Afonso, Maria Callas, Edith Piaf ou ainda José Saramago. Vamos recordar também alguns desses sons que marcaram algumas dessas emissões do Ao Canto da Lua. Eu devo dizer-lhe que a Maria Leonça é inventada, é imaginada. Todas as minhas figuras dos meus livros são imaginadas. Só que, quanto mais imaginado, mais verdadeiro. Carinhosas, generosas, que não conhecem o rancor, mãos que o fado compreendem e entendem sua dor. A 28 de janeiro de 1916, nasce Virgílio António Ferreira, em Melo, Conselho de Conveia. Boa noite. Entrou por ali? Entrei, estava mais a jeito e ainda entrei por ali. Porquê é que não tocou a campainha da porta principal? Era mais prático. Desculpa, não estou a reconhecê-lo. Mas, talvez dessa meia. Tira a meia. Com a obrigatoriedade de contratar para todos esses programas em que tocariam três trechos, os dois artistas, que nesse tempo era a Coqueluche aqui de Lisboa, os dois pianistas, Armando Rodrigues e Afonso Correia Leite, a quem eu tinha que pagar 250 escudos por noite. Oh mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem de passar além da dor. Deus, ó mar, o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Gosto de todas as minhas obras, mesmo que os críticos não gostem deles, pela mesma razão que um pai gosta do, digamos, do filho, mesmo que o vizinho diga, ai, que criança tão feia. Eu gosto muito do Ano da Morte de Ricardo Reis, mas não sei, quer dizer, não sei se é o melhor. Eu enfim, tenho aquela resposta fácil de dizer que o melhor é o último. Com o prémio, dizer agora, o prémio era uma espécie de bananeira à sombra da qual eu me deitaria

fechou, a música parou e eu só penso em ti. O sol vai acordar, o dia vai chegar e eu só penso em ti. As lembranças vão sempre comigo, por ali. Penso em ti. Fecho meu coração ferido, não deixo a tristeza entrar. Tento sorrir com os amigos, mesmo por dentro a chorar. São assim as minhas noites, desde o dia em que tu foste, e a canção é sempre igual. A noite já fechou, a música parou e eu só penso em ti. O sol vai acordar, um dia vai chegar e eu só penso em ti. As lembranças vão sempre comigo, por aí. Penso em ti. Voz de Maria Teresa com o tema Eu Só Penso em Ti, este tema que faz parte deste seu primeiro trabalho, um álbum romântico que também temos vindo a destacar. Foram muitas as entrevistas que passaram por aqui ao longo destas emissões do Ao Canto da Lua. Por que não recordarmos a edição número 57, precisamente a emissão em que estivemos à conversa com Cristina Macena. Integrei estive numa escola, numa academia musical do lado de Príncipe, aqui em Gaia, fiz formação musical, piano, infância e juventude, passei nessa escola, nessa academia e obviamente depois também tive alguma influência familiar, porque tinha algumas pessoas que gostavam muito de música e fazíamos muitos serões musicais lá em casa, portanto vivi a minha juventude toda através da música, sim. Pois, aliás, falou aí num pormenor importante, porque o apelido Macena não nos passa ao lado, não é? Pois. quer explicar porquê? Sim, sim, quero explicar. De facto, Rui Macena é o meu irmão, não é? Olá, eu sou a Cristina Macena e estou com o João Ferreira ao Canto da Lua. Eu já não sou mais um pequeno altar nessa luz do teu acordar, mas não te perdi na minha mão, no ciúme desta canção. A fome tem sido de amar, o lugar ti. que de perto sela este chegar. A fome tem sede de amar, o lugar tem marcado o tempo por ti. E neste leque de entrevistas, dizemos-lhe também que na edição 59 falávamos com Ricardo Oliveira. Pronto, basicamente a música nasceu em mim desde os meus 8 anos, onde tanto o meu pai como a minha mãe já estavam ligados à música há muitos anos, e eu acabei por seguir um bocado as pisadas e também ter a felicidade de meu pai. Principalmente o meu pai estava ligado à banda, onde eu pude aprender a tocar vários instrumentos sem ajuda, neste caso autodidata, e acabei por aprender a tocar alguns instrumentos e pronto, e também comecei a ganhar o fim e comecei por ganhar vontade em relação à música. Sei que são vários instrumentos que toca, não é? Sim, numa banda normal toco todos os instrumentos, toco baixo, guitarra, bateria e teclas. Olá, sou o Ricardo Oliveira, estou aqui com o João Ferreira no programa Ao Canto da Lua. Esqueceste as manhãs em que é sorrir, nos levantámos depois de uma noite sem dormir. Se ainda não esqueceste o acordar da tristeza ao ver as horas passar e o jantar frio na mesa. Ainda não esqueceste cartas que então escrevi. Se ainda abres por vezes os livros que te ofereci. Se ainda sabes do cor as cores que sempre vesti, canções que sempre cantei, as cores que sempre escolhi. Sabes que eu ainda passo muitas noites sem dormir, mas de manhã ao levantar sinto frio e já não sei sorrir. E as cartas que te escrevo, mas que acabo por rasgar, são sempre iguais, só falam de amor, pedem-te para voltar. 100 emissões do Ao Canto da Lua, sempre com o melhor da música, as nossas efemérides e as nossas entrevistas. Na edição número 60, ficámos à conversa com Calu, do Chutos e Pontapés. Recordamos essa emissão. Foi um processo um bocado demorado. Essa coisa de pôr isto na cabeça foi bastante difícil, mas com a ajuda do Henrique Amar e do meu filho Frederico, eu tomei essa decisão de avançar com o trabalho e pronto, olha, e finalmente consegui pô-lo cá fora. Olá, eu sou o Calor do Chutes e Pontapés e estou no programa Canto da Lua com João Ferreira e espero que apreciem. Diz-me, Lua, se vai ser sempre assim. Quero sempre mais, espero sempre mais. Lua, será defeito, será feitio não aceitar este tédio. Fica esquecido no pretérito, mas Lua, eu tenho-te a ti, só tu me ouves e me conheces, só tu me vês quando escurece. Diz-me, Lua, alguma vez será. E na semana que passou, o mundo perdeu uma das maiores personalidades. Estou a referir-me a Nelson Mandela. Ele que nos deixou um pensamento enquanto vivo e que hoje também destacamos no Ao Canto da Lua. Pense nisto. aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. O fadista Marco Rodrigues foi mais um dos nomes entrevistados pelo Ao Canto da Lua. Na edição 61, precisamente. Vamos recordar um pouco. Então, eu comecei a cantar muito cedo com o meu pai aos 8 anos. O meu pai tem um grupo musical no Alcunim e foi em Arcos de Valdevez com 8 anos que eu comecei a cantar, embora seja de Amarante. Vivi até aos 8 anos em Amarante e depois vivi até aos 15, quase 17 anos. Aí comecei a cantar no grupo do meu pai e só quando cheguei a Lisboa é que tive o meu primeiro contacto com o fado. Entretanto, por razões pessoais, eu vim para Lisboa com a minha mãe e ela inscreveu-me numa grande noite de fado em 1999. Olá, eu sou o Marco Rodrigues e estou a apresentar o meu novo disco chamado Entretanto, com João Ferreira, Ao Canto da Lua. E desigual sustenta sempre a vontade que a quem os quer de verdade confessam que querem mal. Se amor por elas não vale, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são mulheres, coração, olha o que queres. Que mulheres são. Como estamos a recordar hoje, nesta edição número 100 do Ao Canto da Lua, algumas das nossas emissões, por que não irmos até à edição número 68, onde estivemos à conversa com o cantor Filipe Delgado. Então, como é que eu iniciei a minha carreira na música? Foi desde pequenino, não é? Quase como todos os artistas, que o gosto pela música começou. Entretanto, comecei a cantar em pequeninas festas, na escola também, em coletividades, associações, e pronto, o desejo começou a ser maior e torna-se um objetivo de vida, e comecei a fazer da música a minha vida. Muito bem, isso é que sempre por uma onda romântica, ou seja, sempre por baladas. Exatamente, eu sou um apaixonado por baladas. Quem me tira as baladas, tira-me tudo. Mas pronto, é música. Mas as baladas é o meu ponto forte. Olá, eu sou o Filipe Delgado, estou aqui com o João Ferreira no programa Ao Canto da Lua. Se eu pudesse voltar ao lugar que um dia já foi nosso, por que não parar de sonhar? Já não posso. O melhor é partir num caminho para seguir. Acabou a vez a nossa história, o amor só. E não se esqueça que até ao próximo dia 13 de dezembro pode enviar a sua mensagem de Natal para o Ao Canto da Lua através do Facebook. Caso ainda não tenha feito gosto na nossa página, poderá fazê-lo e depois pode também enviar a sua mensagem para que possamos passá-la a partir do dia 16 de dezembro aqui na nossa emissão. Ficamos à sua espera. Edição número 100 do Ao Canto da Lua, uma emissão especial em que recordamos alguns dos melhores momentos deste seu programa semanal aqui na sua rádio preferida. Vamos hoje até à edição 97, uma emissão mais recente em que tivemos a conversa com também o cantor Diogo Douro. E recordamos logo depois a edição número 99, precisamente a anterior a esta, em que estivemos à conversa com Sérgio Godinho. O Diogo Douro iniciou no mundo musical por volta de 2007, 2008, embora já tenha iniciado, não em termos de edição, mas dentro da música, fazendo, compondo músicas e letras para si e para outros, desde muito novo, desde os meus 14 anos, desde que eu comecei a tocar guitarra. Olá, eu sou o Diogo Douro, estou aqui com o João Ferreira para o programa Ao Canto da Lua. De beijos, de promessas, envoltos em gestos e risos de certezas. O amor é uma fortaleza gigante, reinventada por mim e por ti. Acabou por ser um projeto sem que tenha começado com essa intenção, não é? Mas porque teve várias etapas que desembocaram neste CD, na DVD. Tanto que tudo isto começou com crónicas, 40 crónicas que eu fiz para o Expresso, na revista atual do Expresso, com um tema à minha escolha. E eu sempre gostei de falar das canções dos outros, não é? Das canções daquelas que foram, no fim de contas, as minhas companheiras de estrada, não é? Quer dizer, de viagem durante tantos anos, portanto, e partilhar com as pessoas. Já o fazia em privado, em geral o fiz em discos ocasionalmente, de cantar, de falar sobre o repertório de outros, de autores, ou certas canções que me apaixonam, ou autores que sempre admirei, como seja, sei lá, o Zeca Afonso, ou o Chico Buarque, ou Caetano, ou os Beatles, ou intérpretes como Elvis Presley, ou os Rolling Stones, etc. Bom, e isso redondou, realmente depois resultou num livro muito bonito, que tem o mesmo nome, Caríssimas 40 Canções, um livro com ilustrações do Nuno Saraiva. E depois, este ano, o CCB convidou-me para, no fim de contas, fazer um espetáculo corporizando, não 40, é evidente, seria um espetáculo de 4 horas. Exato. Mas, das canções que eu escolhesse para serem cantadas. E isso foi um desafio muito bom, porque, para mim, e foi realmente um desafio, porque é entrar noutros territórios e fazer os nossos, como eu digo, no disco. Eu sou o Sérgio Godinho, estou aqui com o João Ferreira no Ao Canto da Lua, e para todos um abraço e força com a música e, que, sobretudo, com a vida. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão-te seguindo. Mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, e o muito, muito que te quero, e como é sincero, meu amor. Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus. procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, bem feliz. Meu coração. E assim que estamos a terminar esta edição do Ao Canto da Lua, edição número 100, uma emissão especial em que recordamos alguns dos melhores momentos deste nosso espaço, deste seu espaço, que está consigo todas as semanas. Não se esqueça que até 13 de dezembro queremos aqui a sua mensagem para que depois possamos divulgá-la a partir do dia 16 de dezembro. Uma mensagem de Natal para quem você quiser, aquilo que queira dizer, nós cá estamos para a divulgar. A terminar, ficamos com a música de Paulo Alboran com o tema Quien. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Ao Canto da Lua, as melhores baladas. Te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mano? Te digo la verdad, no quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar